Cada dia que passa o destino nos surpreende. Felizmente as coisas não são mais como antigamente. Vários manos que cresceram junto com a gente se revoltaram contra a própria vida. Escolheram um caminho onde a passagem é só de ida. Uma viagem sem volta, submundo das drogas, malandragem, treta, este caminho é foda. Na roda dos manos agora só ideias fracas. Vou matar, vou roubar, que nada, eu tô de boa e não pretendo morrer assim, eu sou esperto e não vou premeditar o meu fim. Não sei do que adianta fama e dinheiro, um carro maneiro, várias minas na cama, o conforto não é para sempre, a vida engana. No começo é só luxo e grana, depois é sofrimento, ter rixa com o bairro inteiro eu lamento. Seguir em frente assim é quase impossível, quero fazer do meu presente o melhor possível. Ainda não acredito no que aconteceu. Dia 3/10/97, o meu mano morreu. Um pagodão ao vivo na quadra 17. Ele estava alegre, trocava ideia com outros moleques. Eu não ouvi nenhuma discussão. De repente um tiro, meu mano caído no chão. Nessa hora eu senti uma grande dor. No hospital de Ceilândia o sangue escorre pelo corredor da emergência. Alguém o ajude com urgência, toma providência. São poucas chances de sobrevivência. Puta violência, tiro certeiro. Acertou sua cabeça, que desespero. 15 anos de idade, que sacanagem. Reinaldinho se foi e só ficaram as saudades. Me lembro como era antigamente. Eu e os manos só pensávamos em melhorar as nossas vidas, querendo sempre viver os próximos dias. Agora ninguém mais se importa, um mano preso, um mano morto. Ninguém se incomoda, a vida que é sofrida, cruel e dura. No final de semana, vários manos vão pra sepultura. Mais uma mãe de luto, a que se faz constante. Expansão do setor, o sangue escorre a cada instante. Eu não quero revanche, eu quero só uma chance de viver em paz. Malandragem deu um tempo e olhe para trás. Veja o que aconteceu, vários manos morreram e vocês nem perceberam. Quer viver de verdade? Pra morrer basta apenas estar vivo. Essa é a realidade, essa é a realidade. Vários amigos faz com que a gente só tome prejuízo. Já estou cansado dessa vida, de tudo isso. Pessoas se acabando em tão pouco tempo. Drogas, armas, porra, eu lamento, ó meu Deus. Pra que tanto sofrimento? Às vezes paro pra pensar, será que um dia a periferia vai melhorar? Não. A ilusão de ter uma vida decente, de viver numa boa, assim esquece, nem tente. As pessoas só são felizes do outro lado da vida. Aqui é só infelicidade, medo e tristeza. Arma, polícia e muita violência. Eu só queria poder acordar do pesadelo, mas infelizmente isso é tudo que eu tenho. Ouvi os manos esbanjando dinheiro, vendendo drogas, armas, procurando uma forma de destruir o bairro inteiro. Treta, briga, rixas, isso é coisa do passado. Quero ficar esperto, quero ficar ligado e não acabar em um distrito enquadrado, como muitos manos do mundo isolado. O nosso tempo de vida foi diminuído, antes passava dos 30, hoje eu duvido. Periferia, sobrevivência no inferno é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, periferia. Sobrevivência no inferno é o nosso dia a dia.